311, chame agora o centro Recife, 1251, não, terra 3325. Vai chamar Recife, 1251, não, terra 3325, bom dia. Bom dia. Alô, Salvador, bom dia, 35595, autorização Ideus. De 5595, informação em curso, quilo, aguarde cópia. 7 da quilo, aguardado. Copia. Copia. 5595, Ilhéus, aprovado nível 140. Decola da pista 190, perfil de saída coral com curva direita, após via Golf 677. Transponder 0263, controle Salvador 120, decimal 80. Afirmativo, decola para 140 nível, decola da 10, perfil da coral com curva direita, 0263 no transporte, 208 é o nosso controle, trip 5595. Ah, é, chame pronto, trip 5595. Ok. Vai, 04, bom dia, prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, a última do 905. Salvador Ground, bom dia, American 980, gate 11, ready to push back into the start. American 980, clear to start up and push back, call me ready to test. Okay, clear to push back, start up, we'll call you when ready, we have information, Kilo. Salvador, eu vou 397, São Paulo aprovado nível 360, via P-Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme rota do plano. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, curva à direita, 5510 transponder, 1208 controle. Autoridade São Paulo, nível 360, Palavra de Lua no meio. Bravo até o Zulu, depois segue a rota do plano, decola da 10. A família da Eli e da Bri, com a da direita, o transponder 510, controle de 1208, para o voo no 397. Voo no 397, cotejamento correto, informação em curso Lima, chame pronto. Chamada pronto, voo com 397. Canemia 140, informação em curso Lima, copia. Canemia 140, Maceió aprovado nível 250, decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, curva esquerda, via Peruísque 58, Orágua após direto. Transponder 5513, controle Salvador 120, decimal 80. 0 aprovado, tá fácil, fala da gente. Puca, Caju, primeira esquerda, rota de 58, Orágua, 5513, 1208. Chanemé 140, correto, chame pronto. Camará pronto. Bom dia, 4207, a sua identificação, prossiga na chegada Bonf, desça para 4 mil pés, o altímetro no 095. Double ground, American 980, ready to taxi, Kilo. Mari, desça para o 050. Holding point 1910. At the holding point, call tower 118.95. Okay, we'll get Lima, apron 1 India to holding point for 10, then 18.95. American 980, ultimate setting 1015. Tratamento. 983, aguarde. American 980, did you copy? American 980 copied. We're taxiing now to the sprint 1 India, then the holding point for runway 10. Then we're going to switch the tower on 118.95. Did you catch our last transmission, ma'am? Are you able to read us okay? Okay, readability is okay. And just the ultimate side 1015, American 980. Okay, 1015, and we're pulling kilo up as we speak. Pega controle, prossiga. Prossiga via corredores, no 1510, o altímetro no 095, reporte Iparipe. Contato após a passagem de emissão autorizada? Sim. Salvador, bom dia, da 3896, cruza 190 para 150 com informação quilo. 3296, bom dia, sendo identificação, prossiga na chegada Mari, desça para o 060. Chegada Mari, 060, com 3296. Para o Suez. Acionando 0110, a frequência do controle 120.8 e chame pronto para o acionamento da OSCO ZO. Acionando 260, bom dia. Prossiga na chegada Mari, desça para o 070. Desça para 2.000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, chamando o localizador. Salvador, voo, Mono 397, posição 612, para fute internacional. Mono 397, livre acionar Chametac. Livre acionar Chametac, zona 1397. Setor radar sequenciamento, curva esquerda, proa 205, o limite ao curso, localizou. Salvador Tower, bom dia, American 980 at the holding point for runway 10, ready to take off. Good day, American 980, clear to line up and take off runway 10, the wind is 120 degrees, wind 08 knots. Clear to line up and take off, American 980 for runway 10. Oscar Zulu, tem nível de decolagem, decolagem a critério, corrigindo uma centena com 8 nós. O vento presente aqui no aeródromo é forte para o sol. Tá bem quieto, tá bem quieto. 3. Trip 5595, livre acionar Metax, pátio 3. Mais aberto, prossiga direto à rotatória. Direto à rotatória, tá bom. Aqui para transferir seu controle. Vai, ok, ok, então. O Tosca Zulu corrigindo, chamei 1208, então bom voo, Tosca Zulu, até a graça. Airborne 825, call 120 this small 8, have a good day. Good day, American 980. Departure American 980, 2000, climbing flight 1350. American 980, good morning, radar contact on departure, climbing maintain 350 on book of departure. Climbing 350 on the departure, American 980. 015. Voo no 397, pátio Índia, no ponto de espera, chame torre no 895, ajuste no 015. Torre no 895, gol no 397. Zulu, corredor forte até 10 milhas, confere? Não, vou setor norte, próximo é a praia de Lima. Copiado, a 500 pés, hotel Oscar Zulu na escuta permanente. Na escuta permanente, posterior irá voltar pela via litoral, da Barra e depois posterior na escuta forte. Copiado, informa que temos um tráfego no corredor Interlagos, sentido oposto, mantendo no 1500 pés para pouso do X17. 08 Norris. Posto autorizado, puxando 0, gol no 0194. 500 pés, aguarde para a transferência de comunicações. Prossiga para 3.000 pés, 1.015 é o altímetro. 3.000 pés para 3.296, sem restrições? Sim, Matil, sem restrições de altitude. 10 para 3.000 pés, sem restrições de altitude, ajuste no 0.95, na 3.296. 4207 para interceptar o curso do localizador esquerda, para o 1.045, desça para 2.000 pés de ponto estabilizado. 4, 2, 3. O tráfego Vitor Mike Beck foi ultrapassado, autoriza chamar torre, Vitor. Hoje agora em 1 no 8, 95, Vitor Mike Beck. 895 também. Vitor Mike Beck. Pode final de 3 milhas de 1 no 7, Quebec. Pode final de 3 milhas no 7, Quebec. O 1260, desça para 4.000 pés, o altímetro 1095. posso que liberação nada, chama o táxi. Check rádio, o clima é clareza 2. Liga o táxi, porta para ingresso 997. Está autorizado ali, é X-Ray, é poste no localizador, 3198. Como é que é, Beck? Da presente 360 pela esquerda, reporte interceptando a final do ano 7. 360 esquerda, reporte interceptando a final do ano 7. Estou indo descer para mil pés, Quebec? Tenho mil pés, Quebec e curva à esquerda agora. Curva à esquerda, mil pés, Quebec. 4207, passando externo, completa LSX-Ray, chama a torre 18, decimal 900. 4209, obrigado. Dono 4 no solo aos 30, direita 129, solo, bom dia. Direita 19, bom dia. Zé, ingressão, meu Oscar, reporte pronto para decolagem, cabeceira 17. Chegou no 014, táxi via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 04, vou no 014. Com 08, nós. Livro pose, pista no 0, azul, 4207. Você ainda agilizar para a gentileza para a decolagem? Torre 18, decimal 95. Vai, 3896, para interceptar o curso localizador, esquerda para o 045, desça para 2000 pés e reporte estabilizado. 3896, esquerda 045, desce 2000 pés e reportará estabilizado. 3896. Com vento 090 graus, com 08 nós, tem nível de decolagem da pistão no 7, atento à esteira do Embraer da Azul. 45, backup 12685. 1255, 1685, American 980, bom dia. 12545 is the first trip. 2545, American 980. Simbra, novo 360 pela esquerda, Vitor Mike Quebec, reporte interceptando a final do 17. 360 esquerda, reporte interceptando a final do 7, Vitor Mike Quebec. 207 no solo 32, à direita, solo 219, bom dia. Direita 219, bom dia. Bom dia, 4207, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém a Juliette, 4207. Com 089, tem nível de decolagem, pistão no 0. Nível de decolagem, pistão no 0, 993. Quadrão, Alfa, passa na Golfilo, Romeo Oscar. Romeo Oscar, 1000 pés no corredor Axé, reporte fora da barra. Quadrão, Golfilo, Romeo Oscar. Uno 260, prossiga para 2000 pés, 10 no 5 altímetro, aguardando ele. Certo, preparando. Do 98, vento 1 00 graus com 08 nós, tem livre pouso, pista no 0. 3, 1, Mike Quebec, serviço com número 2, reporte final de 2 milhas down off 7, Quebec. Reporte final 2 milhas, Mike Quebec. 983, decolos 34, controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. Obrigado, bom dia. 5, completando ele, check 3. Check 3896 já está reduzido para a final. Chama a torre 1895, tenha um bom dia, bom fim, boa semana. Igualmente. Controle Salvador, muito bom dia, Gol 1983, decolou. Gol 1983, bom dia. Contato radar na decolagem, suba o 360, série da El. 360 da El, Gol 1983. Gol 1397, controle de cara da Rosera, pronto para a decolagem. 1397, mantém a posição. Mike Quebec, livre pouso, pistão no 7, o vento 100 graus com 08 nós, Vitor Mike Quebec. Livre pouso no 7, Vitor Mike Quebec. Torre Salvador, é o TAN 3896, bom dia, estabilizado em LSX6, visual, baixar travado. Bom dia, continua a aproximação, guardando pista livre, TAN 3896, o altímetro no 0, no 5, vamos o tráfego à esquerda, aproximadamente 1 milha da cabeceira, no 7, já prosseguindo para pouso, Papa Alfa 32, TAN 3896, aguarde pista livre. Tem que 3896. 3198 no Solos 35, à direita, Solo 219, bom dia. 219, bom dia. Solo Salvador, bom dia, tá 3198 na escuta. Portão 3198, autorizar o táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, obrigado, TAN 3198. TAN 3198, corrigindo, reporte para ingresso na Juliette. Foi 02, quando estou ocupado. TAN 3198, copiou o solo. Positivo, reportar na Juliette, TAN 3198. Xané 6140, é o solo. 6140. Puxa, deck acionamento, são dois. Xané 6140, reporte para táxi. Botaremos 6140, estava só guardando o finger aqui, já chegou. Ciente. Solo Xané 6333, atualização São Paulo. Xané 6333, a informação em curso é a Lima, copia? Sim, está Lima, copia. Xané 6333, autorizado Serra Brava, Serra Papá. Via up Zulu no meio até Bravo até o Zulu, após conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 360, chega da El, Leda após bridge. Pista no zero com primeira curva à direita. Acione 5520, sequência do controle 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, SBSP, da Zulu no meia, Bravo até o Zulu, após conforme o plano de voo. Da El, Leda, bridge. 5520, com primeira curva à direita, controle 208, Oxenê 6333, na posição 9. Oxenê 6333, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. Obrigado. Uma torre, 193195, bom pulso. Salvador, gol no 260, final vai ser travado. Guarda 260, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, no 5. Guarda 3896, no solos 38, à direita, solo 121, decimal 9, bom dia. 1, 2,